Chegando agora para o nosso terceiro bloco, onde vamos falar da etapa de Dover da Sprint Cup, a 29ª do calendário deste ano, 2014. Já seria a terceira etapa do Chase e a primeira eliminatória do nosso novo sistema de Chase, né, que é por rounds agora, onde já ficaram quatro pilotos para trás. Bom, primeiro eu vou trazer o Hélio Lima já, né, com os seus comentários. Que foram gravados com antecedência. Depois o Leonardo e eu nós vamos comentar e debater aí o que nós vimos nessa terceira prova do Chase, sobre os eliminados, quem ficou e os acontecimentos também da etapa. Então vamos trazer o Elião e aí depois nós falaremos aí sobre essa etapa de Dover da Sprint Cup. Sprint Cup, né? Final da primeira fase do Chase, né? A corrida que a gente viu foi só um reflexo da temporada, né? Kevin Harvick dominante, mas não tendo competência para vencer, né? Enfrentando problemas, né? Acho lamentável, né? Como eu falei na semana passada, por mim ele já teria vencido umas pelo menos sete provas do ano. Muitos DNF, e isso nas próximas fases pode ser fatal para o time número 4. Jeff Gordon não tinha nada a ver com isso, foi crescendo durante o dia, superou o Brad Keselowski na parte final da prova, foi para o Victory Lane, agora vai aumentando o seu número de vitórias, é 92ª na carreira. Keselowski, né, muito bem, mais um fim de semana sem erros dele, não tinha carro para bater Jeff Gordon, mas estava lá. Jimmy Johnson, né? O que falar dele, né? Quietinho, quietinho, comendo quieto, se classificou sem sustos e não foi fator da vitória, mas mostra que está vivo. No mais, né? O Martin Truex Jr., eu acho que o Léo teve que falar dele. A gente também teve uma boa corrida do Kyle Busch. Ele começou muito bem o dia, assim como em Chicago, né? Acabou terminando um pouco mais atrás, e uma prova que ele merecia terminar, digamos, no top 6, top 7. A Toyota vai mostrando melhoras, né? Matt Kenseth também teve uma boa prova. Em relação aos contenders de classificação, né? O Casey Kenny balançou, balançou, balançou, mas não caiu mesmo, valendo para Denny Hamlin. Hamlin que eu acho que ficou devendo um pouco nesse primeiro momento de Chase, né? Ele e Casey Kenny são os favoritos a cair fora na primeira fase. Se bem que ele anda muito forte em Charlotte e com certeza pode ser fator, né? Pode pegar uma moral e ir pra cima. Coisa que eu acho que eu não apostaria o meu dinheiro nisso. No mais, Edião Mendigra e Arik Almirola, né? Foram longe demais com seus equipamentos, embora eu acredite que Almirola poderia ter se classificado caso não tivesse o problema em Chicago. E o Edião Mendigra, né? Ficou fora por poucos pontos. Talvez uma bandeira amarela em um certo momento da prova poderia ter beneficiado ele. O Arbifo, uma decepção, né? Mais uma vez, como o Pedro sempre disse, né? E é isso aí, pessoal. O Kurt Busch também, eu acho que pela desorganização do seu time, pela irregularidade, já era esperado a sua eliminação. Então, chegamos a Dover, né? O primeiro, onde aconteceu o primeiro corte do Chase, né? A primeira corrida que foi eliminada e quatro participantes aí, uma corrida muito boa. Aconteceu no domingo à tarde lá em Dover. Uma corrida que eu para mim, de certo modo, como estava o campeonato, foi bem interessante a corrida. Claro que Joey Logano, o Keselowski e o Kevin Harvick. Principalmente o Kevin Harvick, deu um extraordinário do começo, praticamente do começo até um pouco bem mais do meio, com o Brad Keselowski ali muito perto dele ali. E o Jeff Gordon também dando para ali, colocando a sua cara no vento, o ali. No final, o Jeff Gordon acabou vencendo. O Jeff Gordon venceu. Ele conseguiu a vitória número 92 na Sprint Cup, realmente um número impressionante. A sua quinta vitória em Dover. Ele também fez também aí a sua quarta vitória em 2014. Realmente um número impressionante do Jeff Gordon. Não é qualquer piloto com 90 vitórias aí no seu currículo aí na Sprint Cup. Então, parabéns aí o Jeff Gordon, um ótimo resultado. O Keselowski também, que andou toda tarde ali, colado ali no líder ali. Parabéns a ele aí também. E quero destacar também o Ryan Newman, mais um bom resultado do Ryan Newman aí. realmente o Ryan Newman andando bem pelo equipamento que ele consegue Oh, ter. o Leozão elogiando o Então, Ryan Newman, tem e que. sorte que vai ficar É, não, gravado, tem hein? que elogiar porque ele está fazendo trabalho. Principalmente quando a água começou ele no chase ali, dele classificar e a água batendo pro corte, ele conseguiu se manter à frente. Não foi cortado, então, realmente estou de parabéns. O Ryan Newman carro 31 com o 31, né? Acertado do nosso grande Jefferson. E tá, né? Não podemos deixar de bom com o resultado do MWR, né? Walter Ray, terminou de nono colocado aí. Um bom resultado. O Brian Vickers, que tava dentro, que acabou numa corrida dentro daquele vários bandas, mas a maré ficou ali, embaralhando um pouco. Acabou sobrando e ficando um pouco mais atrás do Vickers. O Brian Vickers também tava numa corrida aí. Então, tem todos aí. E claro, né? Tivemos fatos, foram cortados. Mas isso eu falo daqui a pouco. Vamos só destacar realmente os pilotos aí. Pedro. Bom, então, é óbvio, eu acredito que ninguém bateria o Kevin Harvick nessa prova, domínio Com certeza, absoluto do com número certeza. 4. Aí, o mesmo problema que ele teve em Dover no começo do ano, ele teve agora, que foi a válvula do pneu, não tem câmara de ar esse pneu, né? A válvula, o biquinho de encher o pneu ali, acabou se soltando. No caso do pneu dianteiro esquerdo ali do Kevin Harvick, após uma parada. E aí o piloto da Stewart Haas teve que voltar nos pits várias vezes e ainda foi em bandeira verde. O problema numa parada de bandeira verde acabou derrubando ele, uma volta atrás. Ele conseguiu ficar ali no meio do pelotão, mas não conseguiu recuperar a volta e depois acabou perdendo a corrida aí para o Jeff Gordon. A princípio eu acreditava que o Brad Keselowski iria vencer, né, com esse problema do Kevin Harvick, mas o Jeff Gordon vinha muito bem, ultrapassou o Keselowski, assumiu a liderança e se manteve até o final da prova. A prova foi muito tranquila, muito, muito tranquila mesmo. Em termos de acidentes, a gente teve um com o JJ Ely e um com o Rick Stenhouse, né? Já no o Rick Stenhouse foi mais pro início da prova, o do JJ Ely mais no meio, depois amarelas por detritos. Não teve toda aquela emoção que a gente esperava por se tratar de um round eliminatório. O drama ficou ali pelas paradas de pits, como foi o caso do Casey Kane, né, que precisou adiantar uma parada em bandeira verde. Ficou volta atrás e aí começou a pelejar, parecia que ia ficar de fora e tal. Porém, o mau rendimento do carro número 41 da Kurt Busch acabou dando a vaga pro Casey Kane, que eu não colocaria como merecidamente conseguiu a vaga, mas talvez por incompetência do time número 41 ele conseguiu se classificar. Os outros três que não se classificaram já não eram esperados por mim que se classificariam. E a gente olhando um dado interessante aqui, ó, a gente tem como chasers na prova os cinco primeiros, né, o Jeff Gordon, o Keselowski, o Jimmy Johnson, que apesar de ser um piloto dominante em Dover, né, todo mundo temeu o Jimmy Johnson em Dover. Ele foi muito comiqueto nessa corrida, fez o suficiente para ficar longe de confusão, não teve problemas, terminou em terceiro, se classificou de boa para o próximo round. O Joey Logano, mais uma prova muito sólida, né? Não largou tão bem, mas evoluiu bastante no decorrer da prova, acabou em quarto. O Matt Kenseth, sendo o Mr. Consistência, terminou em quinto, se classificou também sem problemas para a segunda fase. E aí nós temos o Kyle Larson na sexta posição, como o melhor piloto novamente que não é Chaser. Se o Kyle Larson hipoteticamente tivesse classificado para o Chase, supondo assim que o Casey Kane não tivesse vencido, o Kyle Larson teria entrado no lugar do Casey Kane. O Kyle Larson se classificaria para esse segundo round como o melhor piloto que não venceu. Jeff Gordon se classificou por vitória, Brad Keselowski por vitória, Joey Logano por vitória. Kyle Larson seria o melhor piloto, caso ele estivesse no Chase a se classificar sem vitória para o próximo round. Ele terminou uma prova em segundo, outra em terceiro e agora em sexto. Martin Truex Jr., prova excelente, talvez a melhor dele no ano. Largou lá de trás, evoluiu bastante no decorrer da prova, terminou em sétimo. Brilhante o trabalho do Martin Truex Jr. em Dover. Ryan Newman, bem citado pelo Leonardo Guino. Ryan Newman, para mim, é um cara que precisamos ficar de olho mesmo. Vem sendo muito consistente. Não fosse o problema em Chicagoland, teria passado essa fase de classificação sem susto entre os 12 primeiros. Eu ainda acredito que ele entra entre os 8. Agora, se vai entrar entre os 4, eu Aí é não mais sei. Tem difícil, que né? correr muito. Aí é mais complicado. Até pelo equipamento, a Richard Childress não fez um ano brilhante. Então o Ryan Newman assim vem muito do trabalho dele mesmo dentro da equipe. O Clint Bowyer muito bem, nono colocado. A Michael Autry não classificou para o Chase esse ano, mas o Bowyer está andando forte. Ele que acabou de ser pai hoje, nasceu a filha dele, né? E o Kyle Busch terminou em décimo, fazendo arroz com feijão também, classificou e agora vai sofrer aí no Kansas nesse domingo. Cal Edwards 11º, Denny Hamlin 12º, Kevin Harvick em 13º, com certeza por ter tido plans. Dale Jr. 17º, muito mal na prova, mas fez o que precisava para se garantir. O que mais aqui do Chasers? Aí o Kurt Busch, a gente já vai falar dos caras que não se classificaram. O Kurt Busch foi o 18º, o Kurt Busch ficou por um ponto. Um ponto de ter a vaga, né? Dois, para não precisar ir para o desempate com o Casey Kane. O Greg Biffle, péssima prova, 21ª, Roush, nem sei porque entrou no Não é à Chase, na toa verdade, que com o tá Greg fora já, Biffle. né? Muito temporada ruim do Greg Biffle. Classificou porque a gente pode contar com os problemas de inexperiência de alguns pilotos, talvez uma má sorte do Jamie McMurray, por exemplo, né? Ou uma ou outra vitória que alguém não conseguiu beliscar. E ele foi por pontos. Na média foi bem, mas a temporada da Roush muito ruim de umas corridas para cá. AJ Allmendinger, já temos que aplaudir o AJ Allmendinger por ter se classificado. Venceu em Watkins Glen, mas a gente sabia que não teria equipamento Altura, né, para realmente fazer uma. para se classificar. Isso, para se classificar para o próximo round, mas assim, um trabalho brilhante, né, da JTG. Conseguiu colocar um carro no Chase, deu um carro vencedor para o AJ lá em Watkins Glen, como já tinha dado em Sonoma. Se agarraram nessas oportunidades aí para se alavancarem e irem para o Chase, e o AJ Allmendinger não decepcionou. A prova foi muito ruim em Dover, as duas anteriores haviam sido até boas. Talvez se ele contasse com a má sorte de alguns pilotos que estavam à sua frente, poderia ter se classificado, mas a obrigação dele acho que foi cumprida. O trabalho, no final das contas, foi bem feito. E o Almirola, sim, me decepcionou bastante pelas duas primeiras etapas, né? Mas não se encaixou em Dover, a equipe não se achou de jeito nenhum, terminou apenas em 28º. Talvez eu esperasse um pouco mais desse time número 43. Mas fica de experiência, se classificaram esse ano, né? Apesar de ter uma vitória, digamos, caída no colo lá em Daytona pela chuva. Mas assim, na hora da verdade, o time vinha andando muito bem em Chicagoland, comandou bem em New Hampshire. Então, assim, uma etapa ruim prejudicou talvez o trabalho do 43, que tinha agarrado com unhas e dentes essa classificação pro Chase aí. Então, puxando aqui, como que ficou depois do Chase? A gente tem o Brad Keselowski como líder do campeonato, né? Lembrando que agora zera tudo, tá, gente? Todo mundo fica empatado com 10 mil pontos. Na minha concepção, vitórias ainda dava bônus, mas não dá mais. Então, o Brad Keselowski lidera com 3 mil pontos. O Joey Logano seria o segundo com 3 mil. O Harvick terceiro. O Jimmy Johnson quarto. O Jeff Gordon em quinto. Kyle Busch em sexto. Dale Jr. em sétimo. Matt Kenseth em oitavo. Newman em nono. Edwards em décimo. Hamlin em 11º. Casey Kane em 12º. Todos com 3 mil pontos. O AJ Allmendinger seria o 13º, 2.077 pontos. O Kurt Busch, o 14º, 2.073. E o Greg Biffle, o 15º, 2.072. O Almirola é o 16º, 2.061 pontos. Lembrando que os pilotos que vão sendo eliminados não vão perder na pontuação. Que os quatro próximos eliminados vão retroceder para a pontuação antiga. Então a briga entre os Chasers é para ver até quem termina na quinta posição no campeonato. E aí só vão ficar os quatro que chegarem para Miami brigando pelo título, tá? Então, do Auri Camirola para cima, qualquer um pode terminar até em quinto lugar no campeonato, garantir uma premiação melhor e tudo mais. Leozão, você quer comentar sobre o Chase? Eu queria ouvir. Só aqui um dado aqui. Ao final da prova em Dover, o Allmendinger ficou 2 pontos atrás do Casey Kane. Né? E o Kurt Busch ficou 4 pontos atrás do Casey Kane. Até o Allmendinger poderia ter se classificado no lugar do Casey Kane. No fim, eu tava falando que ficou 2 pontos o Kurt Busch, mas no finalzinho da prova ele ainda perdeu mais posições, né? Então ele acabou ficando 4 pontos aí. A diferença entre os pilotos foi apenas de 7 pontos. do Greg Biffle, que foi o 15º, para o Casey Kane. Então foram três pilotos separados por 7 pontos. E o AJ Allmendinger ficou apenas dois do Casey Kane. E passou muito perto o AJ Allmendinger. Então, Leozão, comentários aí sobre o que aconteceu em Dover para os pilotos que ficaram de fora, por que não se classificaram e quem se classificou, qual é o mérito também e o porquê de ter se classificado. Ô, Pedrão. Então, ó, só fazer um pequeno parênteses aqui sobre o campeonato aqui, Pedrão. Agora vai ficar interessante, né? São apenas 12, são apenas 12 pilotos, 3 corridas para esse vácuo encontro aqui. E de equipe, pessoal, as próximas corridas realmente vão ser bem interessantes. Que tá até fecha esse próximo quarto. Ou seja, bom, pessoal, já se preparando, já conseguindo somar ponto, contentar fora, vencer alguma coisa aí, realmente pra chegar na adega mais confortável, um pouco de da sorte, porque uma corrida inteira em Talladega, o fator sorte já só aumenta a sua porcentagem em Talladega, já que a qualquer momento tudo pode mudar. Mas esses últimos anos vem sendo muito diferente, não. Vem sendo as coisas ainda acontecendo normal, mas mesmo assim, vai que acontece algo extraordinário aí, você já tem já uma vitória, ou já tem bons resultados, onde que um péssimo resultado não vai atrapalhar ninguém. Realmente está muito. E Talladega pode ser até um wild card para uma vitória e eliminar um piloto, O. né? Um contender mesmo, assim. Por exemplo, supondo a Richard Childress aí andando bem, como a gente já viu em Talladega. Não que eu torço para isso, mas eu acredito que possa acontecer. Até torço um pouco, eu gosto muito do Ryan Newman. Acho que quem escuta sabe disso. Mas, por exemplo, uma vitória do Ryan Newman, que teoricamente seria um dos caras que poderiam ficar de fora, lá pode, quem sabe, eliminar um Kyle Busch, um Matt Kenseth, talvez um Dale Jr., entendeu? Aí você pensa, pô, Talladega, além dela ser um wild card, de derrubar um cara, ela pode ser um wild card real, né? Que garanta o cara na próxima fase, como ela pode ser um desastre para um piloto que esteja precisando de um resultado. Então, se você se envolver num Big One aí no início da prova, você já vê todas suas chances serem jogadas pro alto e ainda tendo a oportunidade de um cara, um wild card, vencer aí, eu diria. Hoje que eu vejo o Casey Kane e o Ryan Newman, assim, como pilotos que seriam wild cards, um Cal Edwards e um Denny Hamlin, assim. Acho que esses caras ficariam de fora, talvez, nessa próxima fase, dependendo do que o Kyle Busch vai fazer no Kansas também, né? Ainda tem isso aí, a gente não pode esquecer desse detalhe. Que eu vou falar melhor no próximo bloco. Então, Pedrão, é isso mesmo, Pedrão. Agora vamos esperar agora. Geralmente a primeira corrida é um pouquinho mais xoxa, a segunda já começa a querer se acomodar as espumas dentro do saco de dormir. E na terceira o negócio já tem que estar tá bem mais arrochado, já preparado já, porque não corte e acho que ninguém quer ficar fora aí da próxima fase do Chase. Eu dei uma pesquisada aqui rapidinho aqui, o Ryan Newman não tem nenhuma vitória em Talladega, mas vamos lembrar que tem uma vitória na Daytona 500 de 2009, aonde se que ninguém esperava essa vitória aí. Não sei se você vai lembrar, perdão. Ninguém passa a vitória. Não, não, é a primeira vitória, isso, se eu não estou enganado, a única vez que a gente Dodge. se despediu é o uma da Dodge, foi a primeira, da Penske foi a primeira Super 3, isso eu tenho certeza. Não da Dodge, da Dodge já tem várias, assim, Então, o Richard assim, Petty, quantos caras foram da Dodge. o interessante naquele ano de 2009 foi o seguinte, que terminou 2008, a Ford apresentando seu motor, a Chevrolet apresentando seu novo motor, e a Dodge apresentando o motor, a Ford e a Chevy com o motor, e a Chevrolet, a Ford, fez primeiro e segundo, a Dodge na carreira de 2009, com o motor Dodge, que é o que ninguém esperava que ia ser aquela. A gente 2008, 2000, realmente foi uma que pode surpreender no final dessa próxima etapa de trabalho. Vai começar aí agora, próximo final de semana. Pedrão, Bom, para diga. Split Cup é isso mesmo, Pedrão. Uma ótima Então, corrida. beleza, E só mais um fato aqui interessante aqui, Pedrão. Tivemos dos 43 carros, o time Hill já encostou já no comecinho da corrida. Um pouco mais à frente, o meio da corrida foi o Josh Wise. E o Mark Ness também, que o Mark ele já, vamos dizer. de estar É, ele o não fazia, mas ele acabou não Josh. terminando com a sua totalidade das voltas aí. Isso. E o Josh Wise quebrou mesmo. Os demais, o Mike Wallace seguiu na prova. E a gente teve só o O time Hill fez mesmo o Start Park, até o Hélio lembrou na hora da prova, né? Citando até o Leonardo, que o time Hill fez o Start Park só para contar para amigos depois que ele Toda a corrida. correu lá em Dover. Só um dado aqui, para lembrar as vitórias da equipe. O lugar do piloto que ia vencer em Speedway. Se tem algum Keselowski, eu ou o Joe Logano, ou Fala outro de piloto. Daytona? É um SS na Talladega. Eu não lembro, cara. Eu acho que tem outro Logano em Talladega passado. Entendeu? Mas eu não Não, tô só certo tem essa aqui. mesmo, só essa vitória do Ernie em 2008. Então, vamos ver lá. Michigan, Chicago, Dover. Talladega 2012. 2012. 2012. É, É isso, 2012. né? Talladega. 2012, o Brad Keselowski venceu em É, Talladega. 2012 o Keselowski venceu. Correndo de Dodge. Bem lembrado. E aí a gente teve só o Ryan Newman em Daytona. Então, a penso que não é de vencer muito em circuitos de 2 milhas e meia, né? Na verdade, a Ford não vem sendo muito bem representada também. E as duas vitórias do Penske em Super Speedways foram com um Dodge ainda, tá? Só pra ressaltar. Então, mas assim, Talladega é a terra da Chevrolet, já tem algum tempo isso, né? E quando dá alguma sorte, a Toyota ganha, né? Ou sendo com o Kyle Busch ou o Denny Hamlin, como aconteceu no começo do ano. Que foi a Bom, vitória então que é isso. classificou o Denny Hamlin ao Que o X. colocou, exatamente, que o colocou no Chase. Ele não fez um primeiro round fantástico, né? Terminou em 11º ali, mas não foi ameaçado, porque ele tinha uma boa vantagem, dos demais pilotos. Então é isso, é para Sprint Cup a gente vai finalizando. Só lembrando aí, ficaram de fora então, AJ Allmendinger por 2 pontos, Kurt Busch por 4, Greg Biffle por 7 pontos e o Arik Almirola aí por 18 pontos, acabou ficando de fora. Casey Kane foi o cara da linha de corte ali, depois Denny Hamlin, Cal Edwards, Ryan Newman, Matt Kenseth, Dale Earnhardt Jr., Kyle Busch, Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Kevin Harvick, Joey Logano e Brad Keselowski. Esses são os 12 que vão começar a partir do Kansas, a briga para ver quem que chega em Talladega e se classifica para o seguinte round, que vão levar só 8 pilotos. Então é isso aí, a gente volta para deixar os palpites para o Kansas, lembrando que são só Nationwide e Sprint Cup no Kansas, a Truck descansa e só volta lá em Talladega.